Escolhe tu. Tu, tu. Quem não, quer que escolha. Eles falam de filmes. Tu. Escolhe tu. Escolhe tu. Vejam, em plenas cores estonteantes, com mais variedade que um saco de Skittles. Deslumbrem-se com um ecrã mais largo que o rabo da vossa tia. Entrem no Planeta Proibido. E agora uma mensagem de Roberto Robô. Se não falar em português, estou à vossa disposição em 187 outras línguas, em conjunto com os seus vários dialetos e sublínguas. Mas ele não tinha uma voz assim. Eu sei, mas isto é Roberto Robô, não é? É Robbie, o Robbie the Robot. Não, eu fiz o Roberto Robô, não o Robbie the Robot. Pois é, então qual é o filme, Tiago? O Diário de Anne Frank. Tem piada, porque é o... Não tem. O filme que nós vamos falar hoje é uma aventura estonteante da MGM. Uhul. Colorida com bastantes lápis de cera. E no maravilhoso CinemaScope. Uau! Um filme que está no topo da cadeia alimentar dos filmes de ficção científica de Hollywood, dos anos 50. Esse grande boom do sci-fi. Pois é, verdade. E um filme que me encantou, sem mais não, quando eu o vi pela primeira vez, quando tinha 16 anos. Ou seja, não o vi quando era uma criança autêntica, mas... Tu ainda és uma criancinha. Somos todos. Todos nós temos uma criança dentro de nós. E esta é a mensagem para hoje. Adeus. É tão bom ser pequenino, ter pai, ter mãe, ter avós. Não mais. Ter esperança não no destino não. E ter quem goste de nós. Fernando Pessoa. Estás de castigo. Vai para o teu quarto. Bolas, Ricardo Reis. Mas estavas a dizer assim que te encantou muito o filme? É. Acho que foi o primeiro filme de ficção científica dos anos 50 que eu vi. Não sabia bem o que é que havia de esperar. Sequer estava à espera de ser aborrecido. E a cada passo estava cada vez mais dentro do mistério que o filme me apresentava. Ok. Com criaturas fantásticas. E onde encontrá-las? Um planeta fantástico e um robô que parecia a Bimbi que eu tinha na cozinha, basicamente. Que é, coitado do Robbie the Robot. Eu gosto de ti, Robbie. Não, ele também gosta de ti. Não leves a mal. Ele está-me a dizer que ele gosta de ti. Mas então, nunca mais viste o filme? Não, eu acho que há aqui uma dúvida. Uma dúvida? Uma dúvida. Uma dúvida. Isto passou de labrego para espanhol. Uma dúvida. Pero eu tenho uma dúvida. Tienes uma dúvida? Carlitos. Carlitos, véi. Manolito, tienes uma dúvida, Doraemon? A dúvida é que eu não tenho certeza se revi este filme na universidade ou não. Mas, de qualquer das maneiras, nunca deixei de ter um lugarzinho no meu coração muito especial para este filme. E após o ter revisto desta vez, continuo a ter esse lugar e... Continuas a adorar o filme. Continuo a adorar o filme. Muito bem. Uma opinião que eu sei que não é partilhada por ti. Mais ou menos. Eu acho que o filme tem o seu charme. Vai ser a primeira vez que vamos discordar. Ah, choque! Ah, guerra! Uhum. Porrada! Mas basicamente eu acho que é uma peça de museu muito gira. Hello, I'm Gene Siskel from the Chicago Tribune. And I'm Roger Ebert from Chicago Sun-Times. Isto antes de ele ter perdido a voz. Mas eu gosto muito, para já, do monólogo inicial. Uh-huh. Na última década do século XXI, as pessoas foram de foguetão à lua. Uau, o quê? Uau, o quê? Pois, que eles não sabiam que em 69, nem, não podiam prever. Nem que o Leslie Nielsen ia ser uma grande estrela de comédia. É isso. Eu também gostava de perguntar isso. Quando tu viste o filme, não tinhas já visto todos os filmes, as já, comédias? Já. Não foi, a mim foi estranho. Foi eu estranho, claro. Aquele... Não conheces... Ele vai-me fazer rir, mas não conheço o Leslie. Apesar dele ser sempre um ator muito sério, e é daí que vem a comédia. Ou pelo menos nos bons filmes de paródia que ele fez, ele era sempre o straight man. Eu acho que o Onde é que Para a Polícia é uma grande comédia. É. Estava a pensar mais no Aeroplano. Por acaso lembro-me mais dele do Aeroplano do que do... Eu revi os dois há pouco tempo. Mas o Onde é que Para a Polícia é daqueles em que eu me escangalho mesmo a rir. Okay. Mesmo. Okay. Mesmo que tenha lá o O.J. Simpson, eu escangalho-me a rir. Police Squad, tens, Eu acho que já tivemos esta já, conversa. Já vi um episódio, um ou dois episódios. Okay. São seis, eu sei, eu tenho que ver os outros. Dois deles realizados pelo Joe Dante. Olha, que engraçado. Mas sim, mas foi estranho, porque a primeira vez que vi este filme foi há uns anos, acho que ainda foi durante o secundário. E foi estranho, porque Leslie Nielsen é o... Porque lá está, porque ele teve uma carreira como ator secundário sério, ou de ator de filmes de série B sério, mas hoje em dia toda a gente se recorda é dos filmes... Da segunda carreira que ele teve. Da segunda carreira dele, que foi completamente uma história inacreditável. E sim, de facto é estranho vê-lo com um papel sério, o homem viril e macho, que vai... tomar conta da única mulher daquele planeta. Eu gosto como o filme aproveita isso, já agora. É um bocado sexista. Ela anda aos beijinhos a todos. Não e sei tal. Se não terá sido. Se calhar não foi bem conseguido, mas acho que não foi com uma posição 100% sexista de esta é uma mulher, vamos aí girar. Posição? Isto não foi um efeito sonoro, isto fui eu a fazer. Mas então isto também não foi um efeito sonoro. Mas diz-me, porque eu estou realmente interessado em saber. Isto foi. Eu estou realmente interessado em saber. Tipo, estou-me a cagar. Não. Eu estou realmente interessado em saber porque é que tu gostas tanto deste filme. Se calhar é uma sensação um bocado primórdia, até de eu ter ficado deslumbrado com as partes técnicas do filme. Não é um. Compreendo, não seja um argumento muito válido. Sim, mas o filme ainda é espantoso, mas a nível técnico. Tecnicamente, sim. Ponho este ao lado do The Silent Earth como os dois mais impressionantes da década de 50. E isso agarrou-me logo. Mas lá está o mistério. Mas o mistério, tu só começas a ver o mistério para aí a meia hora antes do filme acabar. Não. É assim, há uma aura de... Mas aquilo só fica assente mais perto do fim, quando há aquela grande chave filosófica do filme, que eu acho que foi. Eu vi o filme e na altura gostei, mas lá estava, mais como um achado arqueológico do que um filme que me tenha tido um verdadeiro impacto. E agora ao rever, se calhar ainda gostei um bocadinho menos, porque não sei, porque eu acho que a grande capacidade filosófica que o filme poderia ter foi muito mal aproveitada. Acho que aquilo acaba por ser um bocado assim atabalhoado, assim, sim, atabalhoado, quase inconsequente. Sim, é. E que ao contrário de outros filmes da época, e que nós já falámos disto, The Day the Earth Stood Still. O The Day the Earth Stood Still é um filme que, pronto, ainda é mais pateta em termos de efeitos especiais, não é? Quer dizer, é pateta, é tipo, sim, sim. Mas por outro lado, é muito mais, acho que sobreviveu muito melhor em termos de... Acho que são filmes com objetivos diferentes, são, mas eu estou a dizer porque são contemporâneos, mais okay, ou menos. Ok. E pronto, percebes? Não é nada contra. Só para dizer que não é nada contra a ficção científica dos anos 50, muito pelo contrário, eu acho. E acho que o filme tem as suas qualidades, tem. Mas de facto, não fiquei assim muito fascinado. Mas a nível técnico é uma proeza de facto artesanal que não envelheceu mal, de facto. Acho que o filme vai para já parte de uma premissa que eu sou um bocado pateta, porque é uma tripulação como uma tripulação de salvamento para uma missão que ficou perdida a algures num planeta misterioso e sim, claramente passa-se ali alguma coisa. Sim. E o chegar até lá para mim é fascinante. Eu descobrir o que é que aquela personagem está ali a fazer, o porquê, o que é que aconteceu aos anteriores, não sei, acho que o enredo estava bem conseguido, quer demora um bocadinho a arrancar ou não, e mesmo alguns momentos, e eu até acho que isso funciona em prol do filme, e dou-lhe algum crédito por isso, mesmo alguns momentos que tu achas que estejam ali a mais, depois acabam por ter um payoff lá mais à frente, e até achei que não havia ali verdadeiramente nenhuma cena perdida, porque às vezes acontece. Não sei, mas já agora estamos a falar de cenas perdidas. Não sei se tu. Só um bocadinho aqui de trivia. Sim, sim. Que eu achei muito interessante, porque, como estava a dizer, eu acho que este é um filme mais interessante pelo lado histórico e de bastidores, pelo filme em si. Uhum. E eu estive a ver os extras todos e achei muito interessante, porque a MGM na altura fez uma preview do filme e a preview correu tão bem que se conta que eles nunca voltaram a pegar no filme, não voltaram a montar nada. Tanto que depois o filme tem algumas escolhas de montagem um bocado estranhas. No final, na cena final mesmo, quando o Leslie Nielsen está a falar com a rapariga, ele diz, "Oh, Judy." E de repente tens um mini corte e ele continua a falar. Basicamente houve uma secção de segundos de fala que tinha sido cortada para a preview e que se calhar foi uma coisa feita assim às três pancadas e depois ficou no filme. É uma coisa assim, eu só notei, eu achei, se calhar foi um frame que se perdeu, mas depois nos extras eles têm lá o bocadinho que faltava, foram para aí 10 segundos de fala, e isso é interessante porque o filme de facto na altura teve um impacto muito grande e como a reação logo à preview foi entusiástica, eles disseram, então não vamos mexer mais aqui, mas pronto, não sei se o filme porque acho que resistiu que, muito bem ao tempo. Eu acho que sim, eu gosto bastante do tema de tens ali uma equipa de astronautas bastante bem composta em termos de neurónios. Sim, eles são perfeitos. Física e intelectualmente perfeitos. E todos de raça ariana. E apesar de virem da última década do século XXI ou do século XXII, é preciso dizer que têm todos penteados anos 50 do século XX. Não é? Com brilhantina. Sim, exatamente. Sim, que no espaço ia dar um jeitão. Mas acho que tens um filme em CinemaScope e tens uma equipa que viajou de tão longe para ir a um planeta tão fantástico. Como sim, este, a viagem como tem de ser compensada de qualquer maneira. E depois o Mistérios baseia-se numa coisa tão pequena que está dentro de nós do subconsciente. Eu achei isso fascinante. Mas isso devia ter sido mais bem explorado, sabes? Eu sinto que, tipo, para já a cena de ele não saber o que é o id. Eles são assim tão avançados, não saber o que é o id. Eu até acreditei nisso, não é que sei. Essa ideia é genial. O gimmick do twist, o gimmick do twist, eu falo, aquilo que eles engendram para o final da trama é de facto bastante interessante. Tenho a pena que não tenha sido bem. A ideia do fim de uma civilização que tinha chegado ao patamar máximo. Em que iriam rejeitar a instrumentação por completo e depois ser destruída por algo que estava dentro deles, desde sempre, e que está dentro do ser vivo, neste caso. Eu não sei se era essa a intenção do filme, se calhar eu é que estou a defendê-lo demasiado aqui, mas eu acreditei por completo nessa ignorância deles próprios não saberem o que era o ídolo, ou pelo menos tentarem negar e depois de todo esse... É que, sabem tanto de ciência. Mas lá está, falta essa componente. Eles não sabiam as suas origens e foi essa... Não, eu não estou a dizer os extraterrestres. Estou a dizer quando um dos subordinados do Leslie Nielsen vai experimentar a máquina para aumentar a capacidade intelectual. Ele diz monsters from the id. E Leslie Nielsen diz, o que é o id? O id devia ser a expressão antiga que nos anos 50 do século XX usavam para reescrever não sei o quê. Mas acho que aí é só a personagem do Leslie Nielsen é que não sabia o que era o id. E eles já tinham tentado justificar isso com o facto de ele não ser capitão. Bem, um capitão não precisa de cérebro. Só de músculos. É um bocado fascista. e depois aquela coisa que é: não podes andar. Ele para a rapariga, não podes andar aí vestida, não sei o que, assim, com tantos homens à volta. Pô, isso é mesmo muito progressista. Mas o robô é incrível, de facto. Eu até tenho pena dele, porque ele vai acabar a vida dele com um problema de costas enorme. Ele assim, tem umas bolhas nas pernas. Ele já tem bolhas nas pernas, o que não é nada bom. Não, mas eu gosto muito do Rob e ficou na pop culture. E o próprio agora, pegando no episódio anterior, o próprio Joe Dante utilizou bastantes vezes e tornou-se tipo um cómplice. Não só o Joe Dante, mas... Toda a gente. Aliás, o próprio produtor, um ano depois, para aproveitar... para aproveitar o Robbie the Robot e o custo dele, decidiu fazer um outro filme muito mais pequeno em orçamento, que é o The Invisible Boy. Que eu chegaste a ver? Não cheguei a ver. Vi alguns avisos para... Epá, peraí, calma lá aí, que não é preciso ver o The Invisible Boy. Pois não, há filmes tão mais interessantes para ver. Mas Mas eu, é assim, eu acho que há determinados filmes que... Eu gostei do filme. O problema foi, eu li muita coisa. Aí a obra-prima da filme, uma das maiores obras de arte, a da ficção científica. Não é. Tipo, é um bom filme. É um filme bonzinho. Vá. É um filme, para mim, é um filme bonzinho. Acho que, lá está, acho que o espetáculo consegue meter um voeiro à volta do filme e depois quando sopras. Mas o problema é esse. É que o cinema não é só. Claro, claro. Mas e é que nós discordamos. Eu acho que o filme tem mais para além desse nevoeiro. E não é. São Sebastião. São Sebastião da Pedreira. Porque lá está todo o conceito e o filme de Deus e criação e amor e posse e... Não, não. Essas concessões de amor e posse são só concessões noções datadas do período em que o filme foi feito. Pronto, não, acho que não, isso não envelheceu bem. Mas percebes que aquilo... Quando tens o tigre, que já não o reconhece porque ela aceitou o amor do Leslie Nielsen, acho que não é só uma concessão. Não, mas isso não é só por isso. É porque o tigre foi influenciado pelo monstro. Pelo do monstro, Ed. Sim. Pronto, ou seja, é o amor do pai. Mas porque ela já não era. Já não pertencia só ao pai. Eu sei, mas lá está, não é o tigre. Olha, vou deixar de tamar, pumba. Não, sim. É a influência do pai. Exatamente. Ou seja, temos aqui uma espécie de complexo de Electra também. Ao contrário, o complexo do pai da Electra. E depois outra coisa também. Na cena em que ela está na piscina a tomar uma banhoca. Eu já sei o que é que vais dizer. Ela não está nua. Está com um vestido. Pois, mas... estou nu, vou pôr atrás. Eles tentam cortar muito rápido. Mas não. É assim, se eu reparo num ecrã pequenino, então numa sala de cinema, acho... Em CinemaScope. Em CinemaScope. Oh, ela tem um vestido em CinemaScope. Não. Grande Anne Francis. Epá, foi um bocado mal. É que não havia outra alternativa. Agora, preferes Anne Francis com um vestido numa piscina ou Leslie Nielsen numa piscina com um vestido? E agora pensa o que é que o filme te deu. E já agora, vale a pena pensar nisto? Vale? Vale. Mas eu acho que é um bocado isso. Eu acho que é um filme de ficção científica que quer ter cérebro e consegue ter algum cérebro, mas que poderia ter ainda mais, percebes? Porque acho que durante algum tempo fica ali a ver-se a si próprio. Olha que maravilhoso que eu sou. Agora vou pôr aqui o robô a fazer nhanhanhã. Para ti, o filme poderia ter sido mais... Se tivesse utilizado aquele aparelho no fim para aumentar sim, exatamente. O IQ. Exatamente. E o que temos? É um filme que não utilizou isso e depois só está, acho que está sim. Ali em baixo. Acho que é uma maravilha visual, mesmo hoje em dia, nem que seja só arqueologicamente falando. Mas fiquei com mesmo genuína pena que a história envolvendo esse amor paternal e o monstro não tivesse sido melhor aproveitada, percebes? E o que eu quero dizer é que, ao contrário de alguns filmes da época... Mas não era só época, o amor paternal, era o... Aquela... Sim, o lado negro. O lado negro, sim. Nós muito à procura da autodestruição, sim. Que fez com que isto acontecesse sim. Várias vezes e que inconscientemente o doutor dizia que não... Era inconscientemente, mas... Sim, mas acho que o filme fica ali muito tempo a marinar para só depois no fim é que se fala disso, percebes? A história toda dos comandantes quererem todos satisfazer suas necessidades fisiológicas porque não veio uma pessoa do sexo feminino há mais de um ano. Eu estava à espera do Captain Kirk aparecer ali. Olha, este filme foi muito importante. Please, para Robbie, o... don't do that. Este filme foi muito importante para o criador do Star Trek. E consegues ver. Exatamente. O porquê. Mas lá está, o que eu queria dizer é: há filmes que visualmente ficaram datados porque tu olhas para os efeitos e hahaha. E este filme não ficou porque tu pensas: uau, isto é claro que não são efeitos digitais, é claro que isto é. Mas tu ainda admiras. Aliás, ali a proeza do... A animação e tudo? Sim, a animação. Todas as matérias. A animação percebe-se perfeitamente que foi feita por uma pessoa que trabalhava na Disney. Disney. É que se percebe perfeitamente e de facto foi. Mas por outro lado, o lado da narrativa, ou o lado filosófico e assim, não é tão bem aproveitado. Ao contrário de outros filmes da época que visualmente tu hoje achas piada... Ou riste, mas que por outro lado continuam a fazer sentido. E por isso o The Day the Earth Stood Still continua a fazer sentido. Outra coisa que eu gostei bastante no filme foi o facto de deixar muito aberto à sugestão, ou seja, o aspecto do Skrull, que era a tal raça Sim. Alienígena que, puf, desapareceu. Sim. Até o próprio aspecto do, do monstro de Id, que é só, tem ali uns, uns traços dele, do dele, Walter Pigeon, sim, sim. E, do pai, mas animados, não... animados, nunca vês, vais vendo, vês as pegadas, depois a pata e depois vês os tais traços, que é o ponto máximo que tu vês do monstro. Ainda não tínhamos referido ainda que é o Walter Pigeon. É o Walter Pigeon. Grande Walter Pigeon. Grande Walter Pigeon. E tem, e aqui eu espero que não me desmintas, tem a melhor frase de algo de um filme de ficção científica dos anos 50. Qual? Quando a Anne Francis chama o Robbie the Robot e toca várias vezes na campainha, e ele diz: "Excuse me, miss, I was just doing myself an oil job." Não foi palavra a palavra, mas foi este. Ele utilizou o oil job. Que porcalhão. Robbie the Robot. Mesmo porco, esse Robbie. O Robbie. Capitão Robbie. Capitão Robbie. Robin dos Bosques. Mas eu agora queria dizer qualquer coisa. Estávamos a falar do Walter Pigeon. Estávamos a falar desse do óleo. E. Ah! Uma coisa que é para mim a principal crítica que eu tenho do filme. Tem demasiada conversa. Aquele tipo de conversa, muito à filme de ficção científica. Em que temos de explicar tudo por diálogos. Aquele jargon todo, sim, e os momentos, porque os momentos pessoas, positivos. Porque as pessoas não conseguem perceber isto se nós não falarmos desta maneira e não explicarmos tudo assim. E porque tudo é importante quando nós estamos a falar. Só que depois, tipo. Isso era quase uma característica da época. Opa, sim, só que tipo, tens um CinemaScope e são pessoas a falar. Tipo, eu se é para falar, fico em casa a ver o Gosha. Não me importo de bons diálogos, mas sim, há ali. Por exemplo, mas a questão momento... é que não são bons diálogos. Sim, sim, há um momento em que e é o mais flagrante de todos, quando eles invadem a privacidade do Walter Pigeon e estão lá no escritório dele e ele apanha-os em flagrante e eles: "Well, time to explain." Basicamente é isso. E sentas. E nós estamos. É como se estivesse numa sala de aula, porque tens o Nilsson e o Doutor, e nós estamos atrás e estamos a ouvir toda a explicação do Walter, do Walter Pigeon, de que é que era o Skrull, de o que é que se tinha passado aqui. É que será assim tão fácil explicar tudo, porque é que ele guardou o segredo o tempo todo. Percebes? Isso chateia-me. Fogo, este sotaque do Porto está muito giro. É que lá está, se fossem bons diálogos e se fossem, porque é aquela máxima do Billy Wilder e do Lubitsch: show, don't tell. Né? Se tu podes mostrar as coisas, sim, e poderias-te pôr ali indícios, estás a ver? Tu poderias, sim, sim, sim, claro. E um filme que é só à base de conversa, ainda por cima, conversa chata. Não desenvolve muito, percebes? E eu fiquei um bocado com pena. Daí que depois acho que o final seja atabalhoado, porque tu não... Lá está, assim, eu gostava, ainda por cima um filme claramente tinha orçamento para isso, eu gostava que me tivesse mostrado mais sobre o Skrull e sim, não que fosse uma explicação do professor Walter Pigeon. Tipo, e referenciando o episódio anterior, como um médico no Ment, que exatamente diz: "Sim, isto é um perigo que nos pode afetar a todos", não sei o quê. E é isso. Pronto, não sei. Não gostei muito disso. Pronto. E agora eu estou a chorar só um bocadinho por dentro. Mas não, é que tu estás-me a dar razão em algumas coisas, sacana. Pois estou. Mas eu já tinha. Ok. Full confession. Walter Pigeon explains. Isto é um problema de ver filmes que gostas bastante anos depois. E aconteceu, já tinhas falado, aconteceu a mesma coisa com o Big Trouble in Little China. Também que agora era um filme engraçadito. Estava bastante lá em cima e depois de o ver recentemente fiquei: Epá. Não é okay. Grande coisa, não. Gosto bastante ainda do filme, mas sim, não é dos melhores do John Carpenter. Não é. Mas trazendo... ele fez piores. Sim. Bem piores. Como, por exemplo, só aqui um pequeno parênteses, depois já voltamos à O Dark Star. Depende, que, como, por acaso, não escolheria não é pior, esse. Não é pior porque é um filme de estudante e pronto, mas é também não é... Eu vou para o Village of the Damned. Ainda não vi. Então vamos acabar só o parênteses. Somebody's Watching Me. É um filme para TV, se calhar vou desqualificá-lo da corrida. Pronto, está bem. Então vá, continua. Onde é que eu estava? Estávamos a falar dos filmes que... Ah, sim, agora eu dar-te razão em algumas coisas, sim, e agora eu perceber o que é um diálogo, alguma... para explicar, portanto, obviamente quando vi o filme pela primeira vez não fazia a mínima ideia qual é que era a função daquela, só dava a seguir a história, e sim, para mim aquilo era um dispositivo normal. É que o filme dar já essa informação é curto, percebes? Sim. E mesmo sendo curto, tu aproveitas o teu tempo para meter as pessoas a ouvir pessoas a falar e sem dizerem nada de especial, porque não tem nada a ver com o ser a falar. Há muitos filmes que eu adoro que são só pessoas a falar. Olha, há um filme que é o My Dinner with Andre, não sei se já viste. Sim, não vi ainda, mas... Esses filmes são só duas pessoas a falar o tempo todo, mas a conversa é ótima. Sim, claro. Filmes baseados em peças de teatro. Agora, quando tens uma conversa super científica, super rebuscada o tempo todo... Eu vou tomar um cafezinho. Mas lá está, acho que não é só isso que o filme tem. E por isso é que queria dar aquele exemplo daquela bolachinha do Robbie the Robot a dizer oh, el job. Porque achei tipo, oh, o filme. Mas então, é uma bolachinha com creme. Boa. Nem estava à espera dessa agora. Muito bem, yay. Um tema. Não. Não, traz isso cá para fora. Vai, Rui. Traz isso cá para fora, Rui. Vai. Não, eu acho que um dos grandes temas do filme está à volta dos perigos da busca pela perfeição. Sim. E daquilo a que eles chamavam na altura ter o papel de Deus. Sim. Ah, vamos ser Deus. Frankenstein, vamos ser Deus. Estamos a fazer de Deus. It's alive! Olha, esse filme sobreviveu muito bem. Tenho 80 anos e eu adoro esse filme. E a sequela. E a sequela ainda sobreviveu melhor. Sobreviveu, que é um filmaço. De uma hora. Amigos, não é preciso. Ai, um Frankenstein de 3 horas e meia. Pode não ter nada a ver com o livro. Mas ias a dizer. E a falar na banda sonora. Sim. Que mantém. Que eu acho que funciona muito bem com o filme. Porque mantém uma tensão constante durante os quase 100 minutos que o filme tem. Eu senti que estava a ouvir música experimental portuguesa dos anos 80, do Estelecto, pai. Pim, pão, tim, tim. Mas é uma banda sonora revolucionária. Sim. E que Antonioni plagiou no Deserto Vermelho. Ah, e o Deserto Vermelho tem uma banda sonora tão boa. Não, é um plágio do isso está registado em algum... Não, algum eu lado, é que vi assim. O foi filme tu, foi tua e... conclusão. Okay. E pronto, é assim. Não és grande, Antonioni. Foste roubar isso a outra pessoa. Mas ficaste indiferente à banda sonora, não achaste que acrescentava nada ao filme? Não, a banda sonora é única, não é? Quer dizer, é tão única que eu a ver outro filme, mas é pá, mas isto é do Forbidden Planet, pelo amor de Deus. Ai não, isto é uma forma que ele tem. É pena as pessoas não estarem a ver o que eu estou a fazer, parece o José Castelo Branco. Ai, isto é uma forma de salientar a mensagem do filme contra o tédio da vida urbana. Não, é só um plágio. E aqui fica a opinião bastante impopular de Rui Alves Sousa. Mas o Eclipse é um grande filme, falando do Antonioni. Mas o Deserto Vermelho não é. E se o Forbidden Planet envelheceu mal, o Deserto Vermelho envelheceu pior que todas as avós do planeta juntas. Algumas não envelheceram nada mal. Não, se calhar a Jane Fonda se calhar tirava aquelas plásticas, se calhar estava melhor sem plásticas. O que é que estamos a falar? Não sei, já estás em plásticas de... Estamos a falar Forbidden Planet, banda sonora. Banda sonora, exatamente. E tens mais alguma coisa a acrescentar em relação à banda sonora? Não. Pronto. Então este... Tens mais alguma coisa a acrescentar sobre o filme? Tenho. Ok. Estou a ver aqui. Houve uma frase do filme que eu achei, que é outra daquelas tomadas de pessoas... Do futuro muito distante que tem uma mentalidade dos anos 50 do século XX, que é todos temos monstros no subconsciente e por isso temos leis e religião. Pois é, se não fosse isso, nós éramos todos uma camada de malucos que estavam a matar-se uns aos outros, não é? É porque nunca se fez isso ao longo da história, nem por causa de leis, nem por causa de religião, porque é a religião que dá o motor. Deixa estar, mas tens um robô engraçado. Tem, que eu não sei. Não sei se é bom dizer que o Robbie acaba... Robbie. É quando ele lançou o seu álbum pop. É o Robbie. que o Robbie acaba por ser a melhor personagem do filme e aquela que as pessoas se lembram é o melhor ator do filme. Não é. Walter não. Pigeon. Sabes o que é que eu acho piada? É que nos extras do DVD, e acho que do Blu-ray também, o Walter Pigeon ele apresentava uma série de televisão e diz: ah, isto é o meu novo filme e passa-se no ano 2200 e tal. Então não era na última década do século XX? Pá, isso está um bocado mal. 21, isto está um bocado mal. Mas ias a dizer. Não tens nada. Não é isso. Lá está, estava-te a ouvir e descarrilei o meu pensamento. Não sei se queres falar de outros filmes de ficção científica dos anos 50. Não, estávamos a falar do Robbie the Robot. E que de facto foi que era o melhor, ator no filme. Não. E estamos com um Alzheimer mesmo grande. Isto temos de ir ao médico. Mas de facto ficou uma figura marcante para a cultura pop. E que influenciou muita coisa. Influenciou Star Trek. E há muitos realizadores que gostam muito deste filme. Lá está. Acho que parte de uma memória que eles tiveram de ver isto. Sim, lá, isto parece que eu estou a dar a razão total. Sim. Mas não, acho que é uma memória bastante válida de se ter. Eu próprio partilho. Sim. Não, disso. Há muita gente que adora o filme e eu acho tão mal. Não acho. Mas uma coisa, porquê é que no póster o Robbie está a segurar a rapariga? Ele não faz isso no filme. Ias ver o será, filme. Será que é subentendido dizer o que é que ele teve a fazer enquanto estava aldeado? Talvez. Mas ias ver o filme com o quê? No póster? Tipo, que póster é que chamava mais? O Robbie com a rapariga nos braços ou o Robbie? Não, mas o DVD tem um póster bastante bom. Ela agarrada com o Leslie Nielsen com uma pistola apontada e ao fundo vês o Robbie a segurar o homem. Que é o que acontece. Ele está a segurar. Sim, mas. Ok. Está bem. A não ser que fosse uma mensagem subliminar a dizer que o homem, de facto, era uma mulher dentro de um corpo de um homem e Robbie estava a levá-lo à sua própria identidade. Basicamente um filme realizado pelo... Ed Wood? Não. Pelo Tyler Perry. Sim. Mas é um filme que fez muito pela imaginação de muitas gerações. Mas é um póster memorável também. É um póster super memorável. E acho que é mais memorável assim do que se fosse o Robbie... A preparar o vestido à Anne Francis. Yummy. É verdade, isso é pedofilia ou não? O Robbie com a... Não, ela com todos os Ela tinha quantos anos? Não, acho que tinha para aí 16 ou 15, pelo menos a personagem. Não é propriamente... Não, porque às tantas aquilo fica um bocado estranho. Eles falam de uma data e depois estão noutra, mas ela só nasceu numa determinada altura, mas a mãe morreu depois de... Antes dela nascer, eu acho que tanto já estava ali baralhado em termos de datas. Não é um bocado estranho para o pai estar ali no meio daquilo tudo? É pá, tenho aqui 20 membros à espera, quase a fazer fila para a minha filha. Não sei. 20 membros? 20 membros? Membros? Membros? Membros? Membros? Ah, membros. Os membros? Ah, os membros. Os membros. Eram os outros membros. Eram os outros membros. Pois? Ok. Não é preciso estar aí a contar o relógio, podemos. Não, ainda temos os minutinhos. Ah, é? Sim. Queres falar mais do quê? Não tenho. Passar o pescoço? Assim. Tem mesmo. Isso foi um bom momento de rádio. Preencher tempo à descarada. Sim. Não tenho mais nenhuma. Pois não é? Porque acho que o filme é assim um bocado limitado. Não é? Ok, não concordo. Mas vamos andar aqui à batata. Não, mas eu fiquei muito curioso quando tu mandaste esta opção. Porque, sinceramente, eu achei que tu tinhas melhores gostos. Não, estou a usar. Não, mas fiquei sinceramente curioso e agora percebo que de facto o filme teve uma grande importância para ti. Mas há determinados filmes que, ao cresceres, depois mudas um bocado a opinião. A tua opinião manteve-se, piorou um bocadinho. No geral, manteve-se. Sem dúvida. Yeah. Desculpa aqueles diálogos que estávamos a criticar há bocado, porque sei que em cada, sei lá, 10 filmes que eu vi dos anos 50, se calhar 9 vão ter. Ficção científica, dá-me ficção científica. É vá, sim. Só sou o The Blob. Não, The Blob é um filme. Agora vais malhar no The Blob. Opa, não, porque só a ideia é bem engraçada. Super. E depois o Steve McQueen a fazer de jovem adolescente ingênuo, que é aquilo que eu acho tão acreditável como eu ser arquiteto paisagista. Porque ele tem todo o ar de ser um jovem ingênuo, não um ar de camionista que já andou à porrada com 10 pessoas naquele dia. Não sei, eu via muito Steve McQueen no secundário. E então, algum deles era um jovem ingênuo? Não. Não. Era um durão, Bullet ali a andar, pumba, pumba, em cima da, não da senhora, mas das estradas de São Francisco, o carro a saltar, e a grande invasão, hein? E outras coisas. E pronto. Mas pronto, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não. É que não tem, não sei. Não, diz-me. E agora isto depois podes cortar, mas. Não vou cortar. Não, depois acordo, já disse muitas vezes, podes cortar. Não. É assim, as pessoas sabem a quantidade de vezes que tu és mau para mim. Não, mas é um filme que de facto é uma curiosidade. É uma curiosidade que, para quem gosta genuinamente de cinema, e eu acho que as pessoas que gostam genuinamente de cinema não são aquelas que veem só os grandes filmes que toda a gente sabe que são grandes e que não é preciso ninguém conversar sobre eles porque são grandes, mas descobrir outras coisas que não têm nada a ver com a nossa época, mas que podem ter alguns pontos de contacto e pode ser uma experiência interessante. E eu ponho o filme numa dessas experiências interessantes. E eu digo-te, eu vi o filme há uns anos, no videoclube do Sr. Joaquim, e depois, há pouco tempo, vi em DVD e pensei, pá, não gostei assim muito do filme, mas quero ter isto, porque é uma preciosidadezinha e que tem a sua piada. Pronto. Não o ponho assim tão elevado a fasquia como tu, mas é um filme que eu acho uma certa piada. Mas sempre que alguém fala e falará no futuro de ficção científica deste período, este filme vai estar sempre lá. Sim, no topo. Porque já tem um legado muito importante, não é? Quer dizer, não consegues fugir. Mas eu só ouvi falar deste filme acho que isso é porque justamente vi muita gente a falar dele. Mas acho que isso é um testamento para o filme, porque não caiu nas areias do tempo por algum motivo. Sim, sim, eu acredito que as pessoas que idolatram este filme não seja só porque outros idolatraram antes, seja porque encontrem nele razões para continuar esse legado. Isso, o filme tem todo o direito de ser assim. Espero que seja muito feliz durante muitos anos. E pronto, eu só espero é que daqui a 50 anos não venha alguém dizer: "Ei, o Beethoven 6 é que era ganda filme." Isso, não é? Que é um bocado. Não sei. Eu estou. A Criterion anunciou há pouco tempo que vai lançar. Eles vão lançar o Armageddon, não é? E o The Rock. E. Epá, eu gosto muito dos filmes do Wes Anderson e do Breakfast Club, mas não era preciso, né? Já há milhentas edições desses filmes. A Criterion também não é o end-all be-all de... Pois, entretanto, como já falámos sobre isto muitas vezes em privado, a Criterion já não é a melhor. Já há outras melhores, infelizmente. Quer dizer, felizmente, porque são mais baratas. Coisas que... Ah, uma coisa que me faltou falar. Sim. O filme tem o seu quê de Shakespeare? Da Tempestade de Shakespeare, da peça. Eu também li isso em qualquer lado. Eu por acaso desconheço a peça. Sim. Não sei se eu também, por isso é que eu disse, eu li isso em qualquer lado. Pois, mas apesar de não conhecer a peça e olhando para outros trabalhos do autor que ninguém conhece, obviamente, de facto há aqui alguns pontos de contacto, não só pela história turbulenta entre pai e filha, como também a ligação do desconhecido entre dois mundos desconhecidos quando colidem um com o outro. Tem o seu quê de shakespeariano, digamos assim, não sendo um grande conhecedor para já. E eu agora percebi que tive o tempo todo assim afastado do microfone e que de facto eu achava que este era o som normal, mas vim assim, agora assim e estou com o som mais espetacular. Não faz mal, deixa estar. A seduzir as donas de casa. Quando gostas mais de um filme, isso é um... devia ser um sinal. Quando gostas mais de um filme, estás a falar intensamente para o microfone. Oh, quando sim. Gostas menos, podes-te afastar um bocado. Eu adoro Sozinho em Casa 3. Sabes que em dois episódios seguidos fizemos referências a Sozinho em Casa e Beethoven. Boa, boa. Até parece que gravámos isto no mesmo dia. Mas então vou acrescentar um facto novo. Não gravámos nada no mesmo dia, isso é mentira. Okay. O Sozinho em Casa 3, eu vi muitas vezes que a minha mãe trouxe uma cassete da Alemanha. Trouxe duas, que a minha mãe ia muitas vezes à Alemanha. Trouxe uma para mim, de Uma Vida de Inseto, dobrada em alemão, e outra do Sozinho em Casa 3 para a minha irmã, dobrada em alemão. Mit Heinen zu Hausen, trei, Tins Hartreuz. E foi muito giro, percebia perfeitamente o filme. Agora, se fosse... É o 3, tenho pena, porque se fosse o original ou a sequela, a primeira sequela, tinhas ouvido o Joe Pesci em alemão. Sim, e teria ouvido o Donald Trump a ser dobrado em alemão, que ele no segundo aparece. So you, Deutschen Tides. Pronto. E então, Forbidden Planet. Começamos em Forbidden Planet, acabamos em Donald Trump. O que quer dizer que ele vai destruir o nosso planeta. Preparem-se. Portanto, Forbidden Planet, Planeta Proibido. Não sei se é o título em brasileiro. Uma pérola engraçada. Planetão. Planetão. O poderoso Planetão. Proibido. E é isto. Pois. De rapazes e raparigas? Eu sou o avô Cantigas. Olha, segunda vez. Hã? Em dois episódios que fomos do avô Cantigas. Isto não foi mesmo nada gravado no mesmo dia. Não. Porque é que isto ainda está presente nas nossas mentes? Epá, no nosso id. Monsters from the id. E depois morre. Yeah. Porque as pessoas têm sempre de dizer aquilo que é importante. Era um bocado mau se o monstro do Walter Pigeon from the Head fosse o avô Cantigas. Tipo isso. É que começava a cantar eles: Não! Oh, the aura, the aura! E foi por isso que os Skrull também foram à vida. Yeah. Pois quem é que os mandou ir ver a espacial música, não é? Será que quem deu nome à Krell era um fã do Forbidden Planet? Eu tinha pensado nisso. Mas avô Cantigas tem um grande álbum chamado Histórias do Corpo Humano. Aconselho-te a ouvir, anos 80. É que ele parece tecno. Há muitas histórias do corpo humano que eu não quero contar. Ou que não quero ouvir. Do avô Cantigas. Isto foi só um segundo de silêncio. Ok. Podemos acabar? Já tá vamos bem. Em 40 minutos. Podemos acabar? Já devíamos ter acabado. Não sabemos, não sabemos quando acabar. Pois não. Depois vamos acabar agora. Tá. Um, dois, três e adeus. Tchau. Até posso? Foi muito seco. Foi? Não? Então vá. Não, tá mais bom, fofinho. Tá. Beijinhos. Adeus. Vá. Gostamos de você. Posso? Por favor, voltem. Então vá. Com licença. Escolhe tu. Quem quer que escolha. Eles falam. De filmes. Tu. Escolhe tu. Escolhe tu.